Bate-papo da Globo. 10 horas mais 45 minutos, 23 graus e 9 décimos a temperatura. Eu vou conversar com o mestre em segurança da informação, professor da Sociesc, o Marco André Lopes. Vamos saber um pouquinho dessa segurança que nós precisamos e temos tanta vulnerabilidade, se é que é assim, na verdade, nos nossos computadores e no nosso mundo virtual. Marco André, bom dia, obrigado por nos atender na Globo, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Como é que é essa coisa de computador tem segurança? Vamos partir desse princípio aí, o que que você me diria? Olha, existe uma segurança relativa desde que você tome alguns cuidados, né? Sim. Se você conseguir manter ele sempre atualizado, o antivírus, a versão do teu sistema operacional, do teu Windows, se você cuidar onde você navega, o que que você coloca no seu computador, você tem uma segurança relativa, que vale para o dia de hoje. Amanhã a gente já não sabe mais. Já não sabe mais. Esse é que é o problema. É, a gente coloca antivírus, passa todo dia, bota para fazer uma revisão, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco tem um bichinho dentro da máquina. Como é que esse pessoal consegue fazer isso, André? Olha, tem muita gente trabalhando, né? Infelizmente, gente boa trabalhando para o mal, vamos dizer assim, né? É, boa no serviço, com boa muito... Boa no serviço, mas ruim na ética. Na ética, exatamente. É. Tanto que esse último vírus agora que está se falando muito, o tal do Conficker, né? A Microsoft está oferecendo $250 mil para quem entregar os caras. Nossa senhora. E ele já infectou mais de 10 milhões de computadores ao redor do mundo. Você imagina o que que é isso? Que barbaridade. Né? O que é isso, André? É só a satisfação do estrago, aquela coisa do que eu sou poderoso, eu faço. É mais ou menos isso? Olha, existem várias motivações. Né? Pode ser essa coisa do terrorismo mesmo. Inclusive, há suspeitas muitas vezes de organizações patrocinadas até por governos. Existe o interesse financeiro, como já foram presas quadrilhas no Brasil que usavam isso para roubar dinheiro da conta das pessoas. Uhum. Quer dizer, as motivações, eu diria, são muito semelhantes às motivações de quem é um criminoso do mundo real. Só a ferramenta que é diferente. André, algum tempo atrás, meio que no início aí dessa coisa, quando o computador ficou mais popular na casa das pessoas, vamos colocar o quê? O início de 2000, mais ou menos isso, você diria? Por aí, né? Quando ele ficou mais popular, o primeiro medo, o primeiro receio das pessoas era sempre o e-mail, o correio eletrônico, né? Todo mundo dizia, olha, é por ali que entra e tal. Hoje, quantos caminhos, digamos assim, um cara pode contaminar um computador com vírus? Olha, eu diria que o e-mail continua sendo o grande vilão, né? Continua? Ah, é? Mas a gente pode juntar o e-mail, o MSN, onde você pode receber um link dizendo que é uma foto e é um arquivo, da mesma forma que no e-mail. Uhum. O e-site que você às vezes visita para baixar uma música, baixar um programa e que pode estar infectado com vírus. E eu diria hoje, um grande problema hoje são os pendrives, né? Os dispositivos USB que você liga para lá e para cá, leva para imprimir um documento, leva na escola e tal, e de repente ele vem infectado para casa. Que é o que antigamente acontecia com o disquete, né? No tempo do disquete. Era o disquete. Hoje é o pendrive que carrega o vírus para lá e para cá também, além da internet. André, o CD carrega vírus também? Olha, pode carregar, embora você não consiga gravar, né? Embora se você pegar um CD regravável, vai ter o mesmo problema. Mesmo problema. Mas há situações, já há histórias de você comprar programas de fabricantes desconhecidos e vir com vírus lá dentro. Exato, é muito complicado, na verdade. Não sei uma maneira de diminuir isso, porque todo mundo acaba recorrendo ao famoso piratinha ali do camelódromo, do amigo que distribui. Não, deixa que eu tenho lá em casa o programa, eu te mando, eu te entrego, já leva no CD, leva no pendrive e tal. Uma maneira de combater isso, ou de dificultar um pouquinho mais o trabalho dos chamados hackers, essa coisa toda, não seria as empresas diminuírem o preço disso para que as pessoas pudessem comprar sempre original? Essa seria uma alternativa, né? Eu diria que tem dois caminhos, né? Um caminho é você não usar esses programas. Sim. Por exemplo, o pessoal que utiliza aqueles computadores da Apple, né? Utilizam o macOS, esses não têm problema com vírus. Quem utiliza Linux também não tem problema com vírus. Então, é um caminho. Mas como a maioria das pessoas ainda utilizam Windows, você poderia, pelo menos, manter ele sempre atualizado. É como você tomar a vacina contra a gripe, você toma todo ano a vacina para estar protegido naquele período. O Vista já conseguiu eliminar, assim, mais uns 70, 80% dessas possibilidades de vírus ou ainda não? Eu acredito que não. Não. Eu não tenho utilizado ainda o Vista, mas pelo que a gente tem lido, ele continua com as mesmas falhas que as versões anteriores têm. Então, o caminho é manter ele sempre atualizado, porque essa atualização é gratuita, e manter o antivírus também sempre atualizado. André, explica para a gente aqui, explica para as pessoas o que é um cavalo de Troia. O cavalo de Troia, na verdade, é um programa ou um arquivo que você baixa e que ele diz que é uma coisa e, na verdade, é outra. Uhum. Então, o cavalo de Troia, ele é aquele programa que você recebe lá um e-mail dizendo que clique aqui para ver a nossa foto do último churrasco, clique aqui para baixar a última música do seu cantor favorito, e na verdade ele não é aquilo que ele disse. E ele instala algum programa no seu computador, que muitas vezes não faz nada na hora, mas que em algum momento vai tomar posse do seu computador e vai mandar informação de senha ou vai atacar algum outro lugar usando o seu computador. Uma pessoa pode captar informações de um computador quando ela em rede, na rede aberta? Como é que isso funciona? Por exemplo, o cara tem lá, ele tem a página dele que entra no banco, tem senha, tem isso, tem aquilo. Como é que eles conseguem pegar essas informações? Olha, se o teu computador estiver infectado com um cavalo de Troia, com um vírus, ele pode realmente capturar quando você está digitando uma senha, quando você entra no site, e enviar isso por e-mail sem você saber para alguém que está lá fora esperando. Isso acontece realmente. Ou se você está numa rede sem fio aberta, num restaurante, algum lugar, e o cara tiver um programa específico, ele pode capturar as informações que estão passando naquele momento. A rede sem fio é mais fácil de contaminar do que com fio? Não é que ela vai contaminar, é que quando você tá usando a rede sem fio, se ela estiver aberta, se ela não estiver usando criptografia, uma pessoa que está usando a rede sem fio junto com você pode ver as informações que você está usando. Hoje, muitos serviços de rede, por exemplo, os home banks e a parte de comércio eletrônico, usam o que a gente chama de páginas seguras, que usam criptografia. Isso resolve grande parte do problema. Então, o ideal seria sempre que você tenha a opção de utilizar uma página segura, aquela que aparece o cadeadinho e tal, e normalmente o navegador dá algumas informações dizendo isso, isso seria sempre o ideal. As páginas de compartilhamento, se não me engano, é o P2P, né, que é chamado, também tem o mesmo perigo? É, porque você está, no caso do P2P, do Emule, do Kazaa, desses softwares todos que o pessoal utiliza, você não tem a garantia de quem está do outro lado. Uhum. Então ele está dizendo que está compartilhando um arquivo, uma música, um vídeo, mas você não sabe se dentro desse arquivo não tem alguma coisa além do que ele está te mandando. Então realmente são soluções mais perigosas de se utilizar. Se você quer utilizar uma versão de um software, o ideal seria você pegar na página do fabricante, ter a garantia de que você está realmente naquela página e pegar uma versão oficial. André, vamos dar mais uma dica aqui para as pessoas. É verdade que a lista de endereços, aquela que a gente vai botando no computador e daqui a pouco a gente passa e-mail e dispara para todo mundo, é um facilitador também de distribuir, de contaminação? É que, na verdade, esses vírus vão ficando cada vez mais inteligentes e os últimos têm feito isso. Quando ele infecta o seu computador, ele pega a sua lista de contatos e manda mensagens como se fosse você para essas pessoas. Então, a dica que a gente dá normalmente é a seguinte: se você receber um e-mail com um arquivo anexado, alguma coisa, você entra em contato com a pessoa primeiro, manda um e-mail de volta: ó, você realmente mandou uma foto para mim assim, assado, antes de abrir. Porque se a pessoa mandou, ela vai dizer: não, mandei, é festa tal. Se não, você vai saber que isso é um vírus. Isso vale para o MSN também, é o mesmo princípio. Perfeito. Vamos dar uma orientadinha aqui, deixa eu aproveitar você, porque essa coisa é sempre muito nova ainda, é sempre um assunto muito novo para a grande maioria das pessoas, principalmente em casa, etc. A alma do computador é o processador? A alma do computador é o processador, mas hoje em dia, como ele é um sistema, né, como você tem um carro. Uhum. Mas você tem um motor muito potente e o pneu está vazio. Certo. Então, assim, processador é muito importante, mas a memória RAM é muito importante. E, por exemplo, em notebooks, até mesmo a velocidade do disco é importante. Hoje, eu diria que processador e memória fazem a diferença. Processador e memória fazem a diferença. Exatamente. Em torno do quê? O que hoje... Se você está usando Windows XP, a partir de 1 GB giga, eu diria, de memória RAM, 1 GB de memória RAM. Se você vai usar o Windows Vista, 2, 3, talvez 4 GB de memória RAM. Depende de que programa você vai usar. Esse programa, então, o Vista, você diria para as pessoas que é um programa mais pesado e precisa mais força. É, só o Windows Vista ocupa sozinho 1 GB. Nossa senhora, que coisa. Enquanto que o Windows XP utiliza mais ou menos uns 250 MB. Então é um quarto da ocupação. Era você vai usar aqueles Photoshop, CorelDRAW, aqueles softwares que usam muita memória, carregam imagens, vídeos, vai ter que ter bastante memória. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, você já respondeu. 1 giga é aquilo que se chamava de 100 mega, 200, 250 e tal. Então, 1 giga é a 10 vezes 100 mega. É mais exatamente. Ou menos isso. Exatamente. 1 giga é 1.000 mega. 1.024, na verdade, né, mega. 1.024. Mas a grande vantagem é que hoje a memória ficou barata, né? Sim. Hoje a memória está a um preço que vale a pena. O HD faz diferença também ou é só o espaço que a pessoa precisa? No HD, principalmente em notebooks, é a velocidade de rotação dele, né? Quanto maior a velocidade, tem lá de 5.400, tem de 7.200, tem disso que chega a 10.000 rotações por minuto. Uhum. Então, isso aí faz a diferença porque ele fica uma peça mais rápida, né? E como você faz muito acesso para ler e gravar, isso pode fazer diferença. Tá certo. Dá uma orientação aqui para muita gente que está querendo comprar o primeiro computador para um filho, para estudar em casa, etc. e tal. Dá uma dica assim de um computador bastante acessível, mas que atenda às necessidades básicas, sem muito essa coisa de grafo, de coisa que não há necessidade a princípio, né? Aquele básico mesmo. Hoje compra um bom computador o quê? Com R$1.000 você consegue comprar? Olha, hoje tem muita opção, né? É. Prazos e tudo mais. Mas se eu fosse hoje dar uma recomendação para quem quer fazer coisa leve e quer uma certa mobilidade, eu diria: compre um notebook. Porque com R$1.500, talvez R$1.300, você compra um notebook aí com tela de 15, com um processador talvez dual core, um processador Celeron, com 2 GB de RAM, e você consegue ter uma certa mobilidade. Se você é estudante, leva para a escola, se você vai para a praia fim de semana, você leva. Então vale a pena. Então, para quem quer esse uso básico de acessar a internet, ler o e-mail e fazer um documentinho texto, até pelo espaço que a gente tem hoje, quem mora em apartamento e tal, o notebook seria a melhor solução. Você falou no Celeron, por que o pessoal briga tanto com o Celeron? Realmente ele não é tão bom assim? Olha, os processadores novos, que não são da linha Celeron, eles vêm com dois processadores juntos dentro da caixa, né? Então ele tem, teoricamente, o dobro da velocidade. Para quem usa o Windows Vista, que é um sistema mais pesado, ou quem usa muitos softwares mais pesados, realmente seria o ideal você utilizar um processador dual core, ou Core 2 Duo, que é o que a Intel vende. Mas para quem usa o Windows XP ainda, ou quem usa Linux, aí o Celeron até dá conta do recado. Atende, direitinho. Hoje a diferença é pequena, né? Com R$100, R$200 a mais, você já pega um dual core, um Core 2 Duo. Talvez valha a pena. Perfeito. André, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Já agradecendo muito a atenção que você está nos dando aqui. Olha, eu só queria deixar assim claro que segurança é um processo que você tem que fazer diariamente, né? Se proteger, atualizar o teu Windows, atualizar o teu antivírus, talvez buscar alternativas, como por exemplo utilizar o navegador Firefox ao invés do Internet Explorer. Se você quer usar o Internet Explorer, use a última versão, a versão 7, a versão 8, não use aquelas versões antigas. Então, com um pouquinho de cuidado, não clicar naqueles links que você não sabe de onde vem. Se você conseguir fazer essas coisas aí, você já vai estar muito mais protegido, muito mais garantido. Obrigado, André. Um grande abraço, um bom dia para você. Ok, bom dia para você também. Obrigado. Eu vou um rápido intervalo ou vou direto já? Intervalinho rápido e eu volto já para o nosso Globo no Ar, edição das 11. Manhã da Globo, com J. Martins.